Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o Disco do Dia hoje tem o prazer de apresentar o primeiro programa da série de dois dedicados ao álbum Julho, de João Pinheiro. Abrimos com De Fogo, Luz e Paixão, de Marcelo e Ney Costa. Sou uma estrela brincando no seio da noite. Uma estrela brilhando, sou um pedacinho do sol. Coração sem destino, preso aos véus da poesia. Sou uma estrela cadente. Faço um pedido ao silêncio. Se alguma vez me encontrar, faça um pedido ao silêncio. João Pinheiro traz o seu terceiro CD, Julho. O álbum foi produzido por André Agra, que fez os arranjos, gravou e mixou e ainda toca no disco. Ele traz no repertório algumas inéditas, mas também regravações de músicas que marcaram. Confira a versão do artista de Muito Romântico, de Caetano Veloso. Não tenho nada com isso, nem vem falar. Não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar, e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Participam do novo disco de João Pinheiro Pedro Moraes no baixo, Carlos César Mota na bateria, Antônio Canela sax e flauta, Gimar Ferreira no trombone e Luiz Domingues no trompete. Destaque para André Agra, que toca violão, guitarra e que faz a programação. Ouça trecho da faixa Lapsus, de autoria do próprio João. Você esquece as chaves e vive perdendo dinheiro. Você perde guarda-chuva e fala sozinha na rua. Você entorta talheres e vive esquecendo a senha. Você joga paciência e perde até para o computador. Você não guarda datas, nem fatos, nem fotos, desilusão. Você não salva nada, sabe de cor uma só canção. Você rega a planta de plástico e sai com sapatos trocados. Você não acha o carro e diz: não esquece, tem lapsos. Você se perde no mundo, não sabe onde bota a cabeça. Também no disco de João Pinheiro, o clássico da banda Queen, I Was Born to Love You, de Freddie Mercury. Yeah. I was born to love you. Of my heart. I was born to take care of you. Every single day of my life. O disco do dia hoje apresenta o primeiro programa da série de dois dedicados ao álbum Julho, de João Pinheiro, um lançamento do selo Sala de Som. Mais informações sobre o artista no site www.joaopinheiro.mus.br e sobre o álbum no site www.saladesom.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produzo em parceria com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.